grave bom tem. Grave bom tem. Grave bom, grave bom, grave, grave, grave bom tem. Grave bom tem. Grave bom tem. Grave bom, grave bom, grave, grave, grave bom tem. Grave bom tem. Grave bom tem. Grave bom, grave bom, grave, grave, grave bom tem. Grave bom tem. Grave bom tem. Grave bom, grave bom, grave, grave, grave bom tem. Ladrão chegou nessa pra ficar. Pode bota no talo, porque no embala a batida é pesada. Eu não quero ouvir pra, quero ouvir firmar. Somando com letra ideológica, química perfeita, longe do crime. Igual que as drogas é categórica. Minha rima aumenta o som lá em cima. São moleque de rocha, boca preto, Beto. Pacificadores é família. É nós que tá nos carapeta, maluco. Pode aumentar, sem foto tocar. Ideia tem pra troca, pode acreditar. É só os loucos, junto com o Marquinho da Smurfs. Nada como um dia após o outro pra acordar do soco, mundo loucão. O jogo é jogado, sangue bom. Não seja temido e se respeitado, firmou, é de ladrão. De longe eu vejo o flash que vem do high tech. Um whisky, um head, um cash, um bombeck. Por isso eu sou flex, escuto as mina que é sex. Marquinhos faz scratch, que elas hoje enlouquecem. Smurf versão full grave, bom copyright. Da rua mais um louco bom, curto os bikes. Se não é lombra de crack, pode fica à vontade, Smurf aqui só tem grave, não tem regra de idade. Grave bom tem, grave bom tem, grave bom, grave bom, grave, grave, grave bom tem. Grave bom tem, grave bom tem, grave bom, grave bom, grave, grave, grave bom tem. Zica, maluco. Sintoniza na cena que Marciano estrelou. Vi que tá como eu gosto, som de business e como eu sou. Fumaço quando grave, hipnotizou, aglomerou. Quero umas luzes pra mim, quero que só aqui sei que tem. Senti a brisa, o bom som, hoje tô de bandida também. É a cura, tá coração de sofredor. É a rua, é o mesmo vírus que sou. Ei, que sou. Pode colota suaves, lugar pra nós se divertir. Luzes de neon, clima bom do som. A maioria de nós passa por aqui. Essa daqui vem da cartola. O som é mágico e faz dançar até quem tá lá fora. Vai pensando, vai pensando. Liberdade, paz, dono e pros malandros. Oh, momento de frevo, ótimo. A vida é essa, todo mundo tranquilo e feliz. Se o grave é nós, Brasil, rap nacional, país. Grave bom tem, grave bom tem. Grave bom, grave bom, grave, grave, grave bom tem. Grave bom tem, grave bom tem. Grave bom, grave bom, grave, grave, grave bom tem. Maluco enlouquecendo e no embalo da batida vai se envolvendo. Ao som do bass depois da abertura aumenta o volume, já tampa o ouvido quem não tem costume. Alguns dizem que o grave dela incomoda, intriga da oposição porque pra nós é foda. Se o pirulito bate, bate ou se ele já bateu. Aqui nós gosta é de grave e quem não gosta já correu. O grave bate no pé do ouvido, anima rapá no salão. Aniversário da equipe, reforça aí o gravão. Equipe número 1 do DF é frevo. Se tem um baile com ela no fim de semana, pode crer que eu vou. Aqui é nós, firmão. Grave bom tem, sonzão. Sustenta e alemão, pra tu não tem jeito não. Aqui é número 1 de Brasília, tocando som de elite. Se quer tirar um racha com nós, aceitamos o convite. Grave bom tem, grave bom tem. Grave bom, grave bom, grave, grave, grave bom tem. Grave bom tem, grave bom tem. Grave bom, grave bom, grave, grave, grave bom tem. Vem, vem dançar. Clube agora está no ar.